O dia 21 de setembro na história. 1792, a Assembleia Legislativa da França Revolucionária decidiu abolir a monarquia e instituir a Primeira República. 1863, a Espanha reconheceu a independência da Argentina. 1915, as pedras de Stonehenge, na Inglaterra, foram leiloadas por 6.600 libras. Elas são consideradas resquícios do início da civilização celta. 1938. Um furacão percorreu a costa nordeste dos Estados Unidos, matando 600 pessoas. O furacão ficou conhecido como Long Island Express. 1942, foi realizado o primeiro voo do bombardeio B-29 Super Fortress, o maior da Segunda Guerra Mundial. Os dois aviões que jogaram as bombas atômicas sobre o Japão eram B-29. 1956, Anastácio Somoza García, líder da Nicarágua desde 1936, foi assassinado por um revolucionário sandinista. 1972, Ferdinand Marcos tornou-se ditador das Ilhas Filipinas, iniciando um dos governos mais corruptos do século XX. Esses são os fatos que fizeram o dia 21 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.